Nova aguardando 360 com o 3601, eu tenho 360, confia? Confia. 3601, autorizado Congonhas, 360, autorizado 16. Escola da 10, primeira curva direita da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5073. Channel 6251, bom dia. Channel 6251, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, 360, Alper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita da Eule da Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5077. Bom dia, Channel 6251, tem aprovado Guarulhos, nível 360, pista 10. E aerovia Alper Zulu 10. Decola da Eule da Bridge. 1935-5077 é o nosso transponder, muito obrigado. Cliente, pegou reto 6251, só confirmando a primeira curva à direita, chama para o pushback acionamento. Direita, chama na reta.